ZYK615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia. Metropolitana, no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. Programa Época de Ouro com o Baiano do Jegue. Metropolitana, o baiano do jegue da burra da cachorra acabou de chegar! Muito bem, ô galo coronel, cadê você? Você tem que cantar, senão você vai virar uma buchada, macho velho. O Tarzan já acordou aí da Serra do Itapeti? Eita lasqueira, esse que leva a vida, não paga imposto, só dorme, né? Deixa eu dar a hora certa aqui, cadê seu apito, macho velho? Oh, vamos acordar, minha gente, vamos botar a comida na mesa, a coisa tá braba, carne nem pensar, agora é só roi o osso, viu? E carro, cadê meu transporte? Você tá, liga o motor do meu transporte aí. Isso é que é uma Ferrari. Cê, quando você tá armado é um perigo, você fica aí na porta da emissora, rapaz. Você é um perigo, macho velho. O nome dele é Zé Catolé, né? Eita, lá, deixa eu dar a hora certa aqui. Porque você que tá, eu não quero trabalhar daquele bicho velho baiano do Jeque, com os olhos cheios de rebela. São 4:03, rapaz, vamos acordar, o Brasil não pode parar, viu? Nós temos aí na engenharia de som até as 5 para as 6 da manhã, é o Emerson lá de Brascuba, o leão da madrugada. Isso, cadê o gaiato? Isso, esse é o gaiato, vem lá do sertão, lá da Paraíba. E esse aí é meu transporte. É, minha querida Severina, ai, você fica emocionada. Ai, tô emocionada. É, eu sei, você e o baiano é o focinho de um, o focinho de outro, viu? Tá certo? Bom, daqui a pouquinho nós vamos abrir nossos cortinas. Eu quero falar para você do Agibem, quando você adquire aquele dinheirinho emprestado com a menor taxa de juros do mercado, viu? O Agibank, aí a sua mulher diz, como é que tu vai conseguir dinheiro se seu nome tá sujo, rapaz? Do SPC e Serasa? Aí ele dá aquela risada. Você que pensa, minha querida Severina. Você esqueceu que eu sou aposentado, que eu recebo loas? Então tá aí, vai, quando for 8 horas de segunda a sexta, vai lá tomar um café com o Elton, gerente. Não esqueça de dizer que foi através do Baiano do Jegue, viu? Adquira o seu empréstimo com a menor taxa de juros do mercado. Tá certo? Isso, o Agibank tá lá com dinheirinho pra emprestar pra você, viu? tá bom? Deixa eu ver o endereço aqui, rua Dr. Paulo Fronten, 341. Bom, ali é o seguinte, tem a igreja bem grande, a matriz, e o Agibank na esquina, viu? É o 47-25-3379, Agibank, vai lá, que o dinheiro tá ali esperando, rapaz, para resolver o problema, isso, menos de 4 horas o dinheiro tá na mão, tá certo? Faça o seu cadastro, hein? Bom, 4 e 5, música Brasil! Baiano do Jegue. Hoje de manhã meu telefone resolveu me dar sinal de vida. Me despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou. Por favor, me faça sempre assim. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Olha a hora certa, código a Metropolitana 46, Metropolitana 60 anos no ar, Brasil! Brasil! Chamou de meu amigo. Mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo ao telefone me agrada. Uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre traz felicidade. É escritório Dr. Epaminondas Nogueira desde 1965. É escritório central Dr. Epaminondas Nogueira, fica ali mesmo na Avenida Vereador Narciso de Guimarães, número 664. Telefone é o 4799-1510. Dr. Epaminondas Nogueira, advogado trabalhista desde 1965. O Dr. Epaminondas Nogueira, ele é especialista em acidente, benefício, indenizações, reajuste e rescisão trabalhista. Escritório Central Dr. Epaminondas Nogueira, fica ali mesmo, mais uma vez, na Avenida Vereador, na Cisiac de Marões, número 664. Telefone é o 4799-1510. Fica ao lado do INSS e quase em frente à Prefeitura de Mogi. 4799-1510. Escritório Central. Doutor Epaminondas Nogueira, advogado. Recordar é viver. Baiano do Jegue com você. Aô! 4 e 9, Brasil! Brasil! Metropolitana. Eu quero ver o caldeirão ferver. Quero ver moça bonita no meu coração mexer. tome cuidado, que eu posso me apaixonar com esse coração cigano que só vive pra te amar. A paixão nasce do peito, saudade do coração. O amor, quando é verdade, manda embora a solidão. Mas tem coisas nessa vida que o homem não abre mão. Forró, cachaça e dinheiro e um tremendo mulherão. E pau no gado. E tome forró. Eu quero ver o caldeirão ferver. Quero ver moça bonita no meu forrozão mexer. Quero ver cabo de saia desse bailão avançar no compasso dessa banda até o dia clarear. Se quer beber, vem cá que é pra valer. Hoje aqui nessa festança só vai dar eu e você. Morena, tome cuidado, que eu posso me apaixonar com esse coração cigano que só vive pra te amar. A paixão nasce do peito, saudade do coração. O amor, quando é verdade, manda embora a solidão. Mas tem coisas nessa vida que o homem não abre mão. Forró, cachaça e dinheiro. Metropolitana, 60 anos no ar, né? Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Nesse momento aí não há previsão de chuva. Vamos economizar água, viu, minha gente? A seca tá de lascar, viu? Eu espero que o paulista nunca veja o que eu já vi, que eu sou de lá, né? Do nosso sertão nordestino. A seca é a coisa mais feia do mundo, viu, minha gente? Invito lavar carro, invito desperdiçar, lavar quintal. Meto água aí suja aí. Sabe aquela água de água que se lavou a roupa? Pega ela e joga na calçada pra tirar a poeira. Invita a minha torneira aí, viu? Além disso, a água também tá caro, né? É água e luz então, rapaz. Botou pra lascar, viu? Carne, gasolina. Agora não tem mais jeito, viu? É, sabe o que eu faço? Eu pego, já tô acostumado com essas coisas, né? Eu sou aquele caçaco que vem lá do sertão, nos anos 60. Eu já pego, boto lá duas pedras ali, já boto uns gravetos ali, meto lenha, faço feijão com arroz. Olha, fica uma delícia, viu? Olha, nesse momento faz 17 graus, viu? E a previsão não tem chuva e vai aumentar mais o calor, viu? Isso! Bota as crianças pra vestir só aquele shortinho, né? Não deixa ficar muito assim, cheio de roupa não, viu? Porque o calor é de lascar, tá bom? Deixa eu ver quem tá ouvindo a gente aqui, rapaz. Esse caboclo aqui é simpático, é gente boa, viu? Esse maior do céu lá do Nordeste, eu sou. É porque eu sou lá do Sul. É o meu amigo Salvador Azambuja. Uma salva de palmas aí para o nosso amigo aí, Azambuja. Salvador Azambuja, rapaz. Ele é trabalhador, né? Gente boa. Tá ouvindo a gente lá do condomínio, lá ali no... lá pro lado de Brascuba ali, né? Salvador Azambuja, Azambuja, né? Isso, esse que é lá do Rio Grande do Sul e eu sou lá do Rio Grande do Norte, né? O Laudinei tá por aí, Laudinei, para de comer, ele tá com difuso aí, ó. Esses cabos aí que ficam roncando. Laudinei! Olha aí, ó. Ó. Laudinei! Para de comer, Laudinei! Isso! Isso! Eita, lasca, você tá ruim, rapaz. Começa a comer aí sarapatel, seu rabo de cana, que dá isso aí, viu, rapaz? Eita, lasqueira. É, deixa eu ver aqui. O Zé Cangaceiro, é isso mesmo? Cadê ele? Zé Toureiro. Zé Toureiro. Eu ainda era inocente e meu pai brincava comigo, dizia que Papa Figo andava capando gente. Eu não era experiente, fiquei naquela suspeita, olhando a coisa direita, registrei tudo no mapa, vi que a velhice é quem capa e a capação é bem feita. Um velho fabuloso disse comigo, não tem revés. Eu pego 8 mulheres, pego 9, pego 10. Mas você pode olhar quando ele vai urinar, só mija em cima dos pés. Eu? Quando passa de 60, começa a se fabular. Um senhor já disse a mim, de vez em quando ainda dá. É esse o pior dos fatos, pra dar salito e sapato, tá em primeiro lugar. Companheira inseparável das aventuras passadas, era amiga de novena, de forró, de vaquejada. Hoje vive de passado, tem um sono tão pesado que não acorda pra nada. Um velho se lamentando do tempo que era rapaz, das coisas que ele fazia que hoje não pode mais, lembra do tempo feliz, olha pro negócio e diz, endurece, Satanás. Salve de fogo para o Zé Cangaceiro aí, rapaz, lá da Paraíba, escravo safado aí. Eita, ribulice lascado. Bom, são 4:16, música Brasil. Brasil. Metropolitana. Eu me dei a um amor, só que ele não pensou. Destruiu meu coração, fez descaso da paixão, pra me deixar assim. E comigo aconteceu, caso semelhante ao seu, que doeu demais. Fui parceiro, fui amigo, mas ela brigou comigo, levou a minha paz. Vejam só, isso é demais. São 3 casos tão iguais. Também sinto a mesma dor. Sem qualquer explicação, maltratou meu coração, me negando seu amor. O que será de nós? Por que sofrer assim? Sofremos por amor, ao sentir a mesma dor, vamos ter o mesmo fim. O que será de nós? Na solidão há três. Mas a gente não desiste, o amor a gente insiste, pra chegar a nossa vez. Olha a hora certa, acorde com a Metropolitana, 4:18, Brasil! Brasil! Eu me dei a um amor, só que ele não pensou nem um pouco em mim. Sem qualquer explicação, machucou meu coração, pra me deixar assim. O que será de nós? Por que sofrer assim? Se sofremos por amor, ao sentir a mesma dor, vamos ter o mesmo fim. O que será de nós? Na solidão há três. Mas a gente não desiste, no amor a gente insiste, pra chegar a nossa vez. O que será de nós? Por que sofrer assim? Se sofremos por amor, ao sentir a mesma dor. Bom dia, meu amigo Curi, aí de Biritiba Mirim, a capital do agrião. Bom dia para você e para todos os moradores da nossa querida Biritiba Mirim, que fica a 20 quilômetros da Grande Mogi das Cruzes. Voltamos a apresentar Recordar é Viver. Aô, tá aí 4:19, Brasil! Brasil! Já é madrugada e o sono não chega. Me viro na cama pra lá e pra cá. queimar. Deito, me levanto e deito. A noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza de bitucas é a testemunha das noites de angústias que eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas roubam meu sono no triste abandono do amor primeiro. Eu choro triste, amargurada, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amarguras, só desventuras minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Abandono do amor primeiro. Eu choro triste, amargurada, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amarguras, só desventuras minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Aô! Coisa boa, madrugada boa, se ouvir na metropolitana do outro lado do mundo. Qual é o aplicativo desta emissora pro povo levar eu pra onde quiser, hein? A metropolitana mais querida da cidade. É só entrar na Play Store ou Apple Store e digitar Rede Metropolitana. Pronto! É leve, rápido e você pode ouvir a Metropolitana no seu smartphone em qualquer lugar do mundo. Leve a Metropolitana pra onde você for. APP Rede Metropolitana. A mais querida da cidade. Agora é a mais querida da internet. É Metropolitana. Ah, Metropolitana, 60 anos no ar, dando a hora certa aqui pra você. Cadê o... Ô, cabra bom, são 4 horas e mais 22 minutos, né? Aqui no Alto Tietê, Mogi das Cruzes, a 60 quilômetros da capital paulista, né? E a 20 quilômetros da capital do Agrião, que é nossa querida e amada Biritiba Mirim, lá onde mora um grande amigo da velha guarda, que é o nosso amigo Curi, né? Você já viu a chamada aqui de um político, os caras mandam cada coisa aqui, né? É, chamando para, deixa eu ver, para a carreata. o Jegue e o... E primeiro ele rincha, depois o Jegue. Vai, seu Zé Tabaco, cara de furico. Dá uma rinchada aí. Olha, ó, olha aí. Olha. É, agora é o Jegue. Aí. Ai, tá certão. Aí. Ai, cabra bom. É, rapaz. É. Diz que Lampião tá solto por aí, é verdade? O cangaceiro não pode nem dormir mais, rapaz. Olha, tá de volta aí o cangaceiro. É, bom certão. Aí, eita lasqueira, viu? É, o Lampião, a cabeça dele, rapaz, ele sumiu, né? Que coisa, hein? Nossa senhora, meu Deus do céu. Agora são 4 horas e mais 24 minutos, né? É, o Cabo Dedé tá por aí, meu corneteiro oficial desse programa aí. Cabo Dedé. Olha aí. Aí. Cabo Dedé, Cabo bom danado, viu? Metropolitana daqui a pouquinho, O cafezinho da Copacabana já estão passando, olha aí, olha. Eita, café gostoso. É, olha aí. Como tá quentinho. Olha lá, o gaiato ainda bate na chuva. Coisa boa, né? Café gostoso, quando for 5 horas da manhã, dá um pulo até a padaria Copacabana. Vai lá tomar café gostoso com pão com manteiga, viu? 11 horas tem o almoço, a Marmitex não é mais 10, a pequena, agora é 12, né? Isso, 12 reais pra você pegar lá no balcão, né? Você que trabalha aqui no comércio, né? Então já almoça por aqui mesmo, viu? Dá um pulo lá na Copacabana, 11 horas tem o almoço. Aí você já tem a família, vai lá, aí já é outra parte, né? Lá também é restaurante, você pode entrar lá, almoçar, à noite tem a deliciosa pizza, né? E aqueles que estão abrindo comércio aí, né? Tá entrando no ramo do comércio, precisa de pãozinho para vender aí no seu bairro e tal, né? Acima de 100 pãozinhos sai 30 centavos lá para você retirar lá no balcão, tá bom? Padaria Copacabana fica ali na rua Doutor Deodato Wertheimer, 1731, esquina com a Rua Ipiranga. Telefone é o 4799-4138. Abriremos às 5, fecharemos às 10 da noite. Bom dia, dona Vanderleia, bom dia, o Dalto, né? Pessoal que tá aí já trabalhando, firme aí para botar a casa em ordem aí, limpeza em geral, né? E fazendo já o almoço aí para as 11 horas, o pessoal lá pegar a Marmitex lá no balcão por 12 reais, viu? Tá certo? Padaria Copacabana é uma tradição desde 1970. Hora certa, Mogi das Cruzes. Agora são 5, 4h26, Brasil! Brasil! Você está ouvindo Baiano do Jéguei. Mais uma noite sem você. Acorda Metropolitana, são 4h28, 60 anos no ar, Brasil! Brasil! Mais uma noite sem você. Thank you. falar aqui da padaria Copacabana, que acabou de abrir. Eita, cafezinho gostoso. Como tá gostoso esse café. Olha, passando aí. Ah, que café gostoso, hein? Padaria Copacabana. Olha bem o endereço da padaria Copacabana. Rua Doutor Deodato Veterme, 1731, esquina com a Rua Ipiranga. Telefone é o 4799-4138. Abriremos das 5 até as 10 da noite. Ah, com a novidade agora, hein? É, você pode comprar o pãozinho por apenas 30 centavos e revender no atacado, justamente, viu? E a partir das 11 horas da manhã tem a Barbitex para você retirar lá no balcão por apenas 10 reais. Mas olha que cafezinho gostoso! Ah, tá passando! Padaria Copacabana, uma tradição desde 1970. Você está ouvindo Baiano do Jegue. Aô, cãozinho dos teclados, forró arretado, 431 Brasil! Tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinou me estremeceu. Meus amigos falam que eu sonho demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Status não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. E como vou? Ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. É amor. Ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. É amor. Isso é bom demais. Quando ela aparecer, os olhos que fascinam logo me estremeceu. Meus amigos falam que eu sonho demais. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Status não existe, sou quebra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. E como vou? Vamos lá! Cidade metropolitana, acorde com a metropolitana, minha gente, vamos acordar. Eu não quero acordar, não, bicho, é baiano do jegue. Botar mais comer na mesa, a situação já tá difícil, ainda ficar mais roncando aí, velho. Acorda cedo pra trabalhar, viu? Tá certo, o Salvador Zambuja já tá acordado faz tempo, hein? Caba bom danado. Bom dia também para o Maurinho do Despachante, menino que é sempre ligado à Igreja Católica aí, né? Nosso amigo Curi, lá de Biritiba, Mirim. Bom dia também para o nosso amigo aí, Luiz Carlos Petreca. Isso é mineiro, isso é provedor da Santa Casa. É um mineiro alegre, gente boa, né? Tem o Clínicos de Óleo também, doutor Nisashi Nomura, um abração para ele. Doutor Caio, médico lá da rede de saúde, né? Bom médico isso aí, bom menino, viu? Ele é novo, né? Médico, doutor Caio. Ele é lá dos postos de saúde municipal aqui de Mogi das Cruzes, né? Bom dia pra você que tá me ouvindo aí no Nordeste, em Betioga. Outro tá no Rio de Janeiro, outro tá lá no Rio Grande do Sul. E os mineiros? Terra do queijo, terra boa. Santa Catarina, Paraná, o pessoal que tá ouvindo a gente em tudo quanto é lugar, os caminhoneiros de todo o Brasil, muito bom dia, viu? Então tá aí os caminhoneiros que estão na estrada aí, sempre ligadão aí na metropolitana, viu? O nosso WhatsApp aí é o mesmo número, entre em contato com a gente aí, ó, 942-73-283, esse é o contato do Baiano do Jegue, tá? 942-73-283, deixa eu falar aqui também, antes vou dar a hora certa aqui. Sei que você vai pegar o trem, vai pegar o ônibus aí, né? 4h37 agora, né? Quero avisar para os senhores comerciantes que esse programa aqui é de segunda a domingo, todos os dias, viu? Tá? Você queira anunciar em seu caminhão, por exemplo, fazer pequena chamada, né? O que é pequena chamada? Anunciar 5 dias, 10 dias, né? Isso, você que é mestre de obra, né? Isso. Lembre-se que a alma da coisa é a propaganda, viu? Seu nome vai muito mais longe e você vai vender muito mais, né? Tá certo? Você aí que tem sua loja de carro, seu pequeno supermercado, né? Tá certo? Vem para o programa que é a cara do povão das madrugadas. Farmácia, algum produto aí, tá certo? Isso. Temos CNPJ, prestação de conta, DRT, tudo bem organizado, tá? Prestação de conta aí para sua empresa aí, tá bom? Isso, anuncia aí no programa Voz do Nordeste, tá bom? Aqui domingo a domingo. Mais uma vez, o nosso contato aí é o 942-73-283. Isto é, você, que nem dizia meu pai, uma mão lava a outra. Você me ajuda e eu ajudo você, tá certo? E lembre-se, a palavra-chave número 1, a alma da coisa é a propaganda. Seu nome vai muito mais longe e você vai vender muito mais. E tem mais, hein? Lembre-se, o rádio ainda é o maior veículo de comunicação. Ele está em todas. Tá, a mulher está lavando a roupa, você está no trono, você está trabalhando no sítio, o rádio está ali, né? Tá certo? O caminhão está ligado, o taxista está ligado, tudo no rádio. O rádio é tudo, tá certo? Notícia em geral e assim o rádio ainda é o maior veículo de comunicação, tá bom? Principalmente aqui, o nosso AM 1070, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, tá bom? Ah, opa! 4h39, música Brasil! Brasil! Você está ouvindo Baiano do Jegue. Quantos caminhos se tem que andar antes de tornar-se alguém? Quantos dos mares temos que atravessar pra poder na areia descansar? Quantas mais balas perdidas voarão antes de desaparecer? olharemos o céu antes de saber enxergar. Quantos ouvidos terá o poder para ouvir o povo chorar? Quantas más mortes o crime fará antes de se satisfazer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Quantos anos pode uma montanha existir antes do mar lhe cobrir? Quantos seres ainda irão torturar antes de se libertar? Quantas cabeças viraram assim, fingindo não poderem ver? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Bom dia para os nossos amigos aí da Santa Casa, o José Carlos Petreca, ô grande mineiro, ele disse que adora comer um grande queijo aí mineiro, né? Muito bom dia. Bom dia também para os nossos amigos aí, Mauro Calderaro, e também aí para o nosso amigo aí, é Moacir, grande Moacir. Bom dia, meu amigo médico, ele que é clínicos de óleo, grande amigão aí do Baiano do Jegue, doutor Nisashi Nomura. Bom dia, doutor Caio, aí da Rede de Saúde Municipal também, nossos ouvintes aí. Recordar é viver. Baiano do Jegue com você. Aô, a garagem da vizinha, 4h43, Brasil! Uhul! Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido e tá morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse: ninguém usa desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou. Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar. A garagem é usada, mas seu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. De garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. De garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Só que meu poçante tem uma linda carretinha. Eu uso pra vender coco na minha cidadezinha, mas a garagem é pequena. O que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro, os corpos ficam de fora. A minha vizinha é boa, da garagem vou cuidar. Na cor do mato cresceu, dei um jeito de cortar. A bondade da vizinha é coisa de outro mundo. Quando não usa da frente, usa a garagem do fundo. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. E garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. E garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Carro, bota o carro. Eita lasqueira, Metropolitana e o programa A Voz do Nordeste. Eu sou simplesmente nada mais do que o baiano do jegue. Minha querida Severina, daqui a pouquinho ela vai se emocionar. Ela adora ouvir esse programa aqui, viu? Vixe Maria, agora é 4h47 da madrugada, né? Tá gostoso, viu? Não precisa usar blusa não, o calor tá lascado aí, né? Então você que vai pegar o trem, vai pegar o seu ônibus aí para trabalhar, né? Isso, não precisa se agasalhar não. É uma blusinha bem levezinha só para quebrar um galho, né? Tire suas dúvidas sobre sua aposentadoria de segunda a sexta, a partir das 9 horas da manhã, né? Dá um pulo até o escritório central, doutor Epaminondas Nogueira, advogado trabalhista, desde 1965. O doutor Epaminondas Nogueira, ele é especialista em acidente, benefício, indenizações, reajuste e rescisão trabalhista. Por exemplo, você que foi mandado embora daquela empresa, fez um acordo, até agora não acertaram nada, fica nesse blá blá blá, vamos conversar com o homem que entende, a inteligência, a cuca e a caneta, né? Vamos resolver esse problema. Aquela herança que houve até hoje, ninguém fizeram uma reunião, todo mundo levou, que o finado deixou aquela grana alta, aquelas casas, né? Todo mundo deu certo, mas esqueceram que apareceu mais um herdeiro aí, tentou entrar em contato, nada. Então, não querem acordo? Então vamos conversar com quem entende do assunto, né? Doutor Epaminondas Nogueira, escritório central doutor Epaminondas Nogueira, fica ali mesmo na Avenida Vereador Narciso Arco de Barões, número 664. Telefone é o 4799-1510. Isso a partir das 9 da manhã. E não esqueça, eu vim aqui através do programa Baiano do Jair, tá bom? O meu rei tá por aí, meu rei. Olha só, agora 4h48. Meu rei. Compadre. Fala, compadre. Sabe do tipo de assalto dos brasileiros? São diferentes. Baiano, por exemplo. Ah. E aí, meu rei, isso é um assalto. Levanta os braços. Mas se não quiser, não precisa nem levantar pra não ficar cansado. E o outro? Mineiro. Ô, senhor, presta atenção, isso é um assalto, aí. Levanta os braços, fica quietinho que é melhor pra você. E o outro? Carioca. E aí, perdão, meu irmão. Seguinte, bicho, tu te ferrou. Isso é um assalto. Passa grana e levanta os braços, rapá! Assalto paulista. Ah. Porra, meu. Passa grana, meu. Anda logo, porra. Que ainda tem que comprar o ingresso pro jogo do Corinthians, meu. E o outro? Assalto gaúcho. Ah. Ô, guri, fica atento, bá. Isso é um assalto. Levanta os braços, te aquieta que é melhor pra ti. Não tentes nada. Cuidado que esse facão corta, que é uma barbaridade. E o outro? Assalto em Brasília é diferente. Querido povo brasileiro, vamos aumentar o IPTU. Tá isso aí, o meu rei, né, cabra, bom. É o seu Chico Kenga, deixa eu ver aqui. Seu Chico Kenga tá por aí, ele quer casar. Eu tô do jeito que não sei. Eu tô com medo dessa peste, dessa coloral. Olha aí. Viro. que já tá em Maceió. Sim. Diz que na Palmeira já morreu dois. Eu tô de um jeito que não sei. Não sei o que é de mim, não. As mulheres que eu... Parece que foi uma macumba da festa que botaram. As mulheres que eu tô arrumando. É. Só quero comer o que é meu. É. Eu falo, eu, quando eu falo qualquer coisa, vamos namorar, vamos brigar. Diz que não quer. E eu não sei, não. Agora eu quero o que é meu. Quer meu dinheiro. Quer mercadoria. Quer chamegar. E é aquela gandaia da festa. Mas eu o que eu tenho dá de sobra, eu sou aposentado, eu tenho duas casas, tá, eu tenho ainda tenho 14 tarefas de terra, tenho amizade, não tenho intrigado, eu tenho confiança e eu estou esperando uma dona de casa. O senhor não acha? Quem não casa com quem quer, casa com quem encontra, eu estou atrás de arrumar uma dona de casa, nem que seja do cabaré. Palmas para o seu Chico da Quenga, rapaz, ele é de lá da de Alagoas. Ah, bravo. Agora são 4h51, música Brasil! Brasil! Você está ouvindo Baiano Xuxa. Sou viajante solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante. Eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia. Muito, muito mais pesado que a casa. mandando um abraço para este grande cearense que foi vice-prefeito do governo Valdemar Costa Filho, hoje diretor-geral da Policlínica aqui em Mogi das Cruzes, doutor Melquides Machado Portela. Muito bom dia. Voltamos a apresentar Recordar é Viver. Alô, Bahia, forró e folia, 5 para 5, Brasil! Sou a Bahia do acarajé, do apoxé, do candomblé, da vibração atrás do trio. A da palavra do livro de Jorge Amado, eu sou um choque regueado de Gilberto Gil. Sou capoeira jogada no pelourinho, no batuque de Carlinhos, eu sou o som do berimbau. Sou a mistura de chiclete com banana, sou não sei quantas semanas de folia e carnaval. Sou o forró bacana do trio nordestino, animando o mês junino do sertão ao litoral. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Sou a lagoa do Abaeté, no meio da Praça da Sé, eu sou Caetano e Festival. Eu sou o mar numa jangada de Caymmi, sou o som da voz sublime de Betânia e Gal. Eu sou Ivete, Olodum e Rui Barbosa, sou Moraes em Versa em Prosa, sou Raul em Alto Astral. Assessorista do Elevador Lacerda, venha ver que você herda toda a pista original. Eu sou operante lá no Mercado Mudeiro, eu te vendo muito zelo, etc e coisa e tal. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Aqui eu deixo todo o meu axé, você já sabe como é a minha gente, o meu lugar. Vivo a Bahia de todos os santos, por todos os cantos me ponho a cantar. Sou a baiana de sorriso largo, nas festas de largo de hoje e amanhã. Eu sou a água da lavagem da ribeira, do banquinho do Rio Vermelho de Itapuã. É Salvador, eu sou soltero palitano, e na Bahia sou baiano ontem, hoje e amanhã. Brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Eu disse todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi descoberto na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Já sabe como é a minha gente, o meu lugar. Viva a Bahia de todos os santos, por todos os cantos me ponho a cantar. Sou a baiana de sorriso largo, nas festas do largo de hoje e amanhã. Eu sou a água da lavagem da ribeira, do bonfim, do Rio Vermelho de Itapuã. Em Salvador eu sou sotero palitano, e na Bahia sou baiano ontem, hoje e amanhã. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Disse todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi descoberto na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo povo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro é Bahia, forró e folia. Bahia, forró e folia. Você sabia que a primeira capital do Brasil, Salvador, Bahia, tudo começou na Bahia, terra de todos os santos, terra do azeite de Dendê. Ô, meus amigos paulistas, vai conhecer o nosso Brasil, conhecer Pernambuco, Recife, né? Lá no Nordeste nós chamamos Recife, nós chamamos a capital de pernambucana de Veneza Brasileira, né? Que a Veneza brasileira, coisa linda, Recife é todo ilhado, né? Sabe que a minha infância eu fiz parte do Recife, né? Aos 12 anos eu morava em Recife, 12, 13 anos, né? Lindo Recife, capital pernambucana. a história de Olinda, aí vem Bahia, terra de Todos os Santos, onde começou tudo, né? É ali Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Norte, onde eu nasci, Caicó, cidade de Sertão, Natal, capital, né? João Pessoa, a história de João Pessoa, que era o presidente da República, né? João Pessoa foi presidente da República. Aí deu o nome da capital, João Pessoa, né? Campina Grande, né? Terra de vários artistas, né? Vários humoristas, o Ceará, o Sertão, Rio São Francisco, eita coisa boa, Petrolina, Caruaru, eita Mossoró, Rio Grande do Norte. É, rapaz, Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Ceará. E então o nosso Brasil é lindo, né? Tem muita coisa para passear, o Paraná, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro continua lindo. Aí foi, por que você não fala do meu estado baiano, Santa Catarina, ou estado, como é que chama ali, é catarinense, que é catarinense, é de Santa Catarina? Ah, Espírito Santo, capital é Vitória, né? Sabe que Vitória é o estado, é a capital do Espírito Santo, né? Espírito Santo faz divisa com a, acho que se não me engano, pega uma parte da Bahia e uma parte de Minas Gerais e uma parte do Rio de Janeiro, né? Espírito Santo, onde nasceu o rei da Jovem Guarda, Roberto Carlos, do Espírito Santo, né? E eu que sou de lá, que não sou nada, lá de Caicó. Nós somos alguma coisa, meu chefe editor. Cadê você, filho do Mael? Quer dizer que você não gosta desse negócio é roubar bode, né? Subir no pé de juá, o pé de coqueiro, debaixo do pé de cajarana, caldo de canacana. Essa minha prima, Dona Severina, a senhora se emociona nesse programa? Ai, que bom. Ai, tô emocionada. É, eu sei que você é de lá e coisa e tal, né? É, Dedé no açude, esses idiotas são lá do Nordeste pra vir tomar banho aqui na barragem. Aqui, olha ele aí. Ih, poterna, tem piranha lá, velho. Ixi, Maria. Ainda solta a bufinha na água lá. Aí, aí, aí. Aí, ó. Ó. É, muito sarapatel arretado. Bom, agora são 5 e 2, música Brasil! Você está ouvindo Baiano Brasil! Que não se pode esquecer. Ah, se o passado voltasse, como eu tinha o prazer de ver um bonde de burro, a macho bomba pitar, as luzes do lampião que acendiam com gás, dançar na frente da banda quando tocava um dobrado. Ah, se o passado voltasse, o tempo bom não vem mais. Ai, ai, ai, o tempo bom ficou pra trás. Carne verde, vocês tons e bem pesado. E quando o buço tocava, era 3 tons e cruzado. Farinha, 2 tons da cuia, pão francesa, 2 vintém. Bacalhau, 1 pataca, fazia 20 de gás. 6 tons custava 1 vara, de morim bem encorpado. Ah, se o passado voltasse, o tempo bom não vem mais. Ai, ai, ai, o tempo bom ficou pra trás. Grande dar as suas bengaladas, a Maria pé de bumbo, rainha das navalhadas. Homem usava o cartola, colete fraco e bengala. Mulher usava botina, chapéu caído pra trás. Bomba, meu boi pastoril, eram brinquedos afamados. Mas se o passado voltasse, o tempo bom não vem mais. Ai, ai, ai, o tempo bom ficou pra trás. Thank you. escritório Dr. Ipaminondas Nogueira desde 1965. É escritório central Dr. Ipaminondas Nogueira, fica ali mesmo na Avenida Vereador Narciso Guimarães, número 664. Telefone é o 4799-1510. Dr. Ipaminondas Nogueira, advogado trabalhista desde 1965. O Dr. Ipaminondas Nogueira, ele é especialista em acidente, benefício, indenizações, reajuste e rescisão trabalhista. Escritório Central Dr. Ipaminondas Nogueira, fica ali mesmo, mais uma vez, na Avenida Vereador, na Cisiac de Marões, número 664. Telefone é o 4799-1510. Fica ao lado do INSS e quase em frente à Prefeitura de Mogi. 4799-1510. Escritório Central, Dr. Ipaminondas Nogueira, advogado. Você está ouvindo Baiano do Jeque. Aô, 5 e 6, Brasil! Roberto Barbosa, Paulo Barbosa, né? Isso, as músicas gingadas da Bahia, né? Lá do Pará, as músicas que é alegre, né? Acorde com a metropolitana, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, são 5 horas e mais 9 minutos, né? Você que tá acordando, eu não quero trabalhar não. Aquele bicho velho baiano do Zé fica acordando. É, lasqueira, né? E assim por diante. O Zé Toureiro tá por aí, rapaz? Esses primos meus mandam lá do Nordeste. É, Zé Toureiro. Ei, Vânia. Aí, ó. Oi. Me responda uma coisa. Quando eu morrer, tu vai arrumar outro? Ih, lascou. Claro, com certeza. Quando eu tô morta. Olha aí. É, você tem razão. Você tem um fogo da bexiga mesmo. É. Aí tu vai andar com ele pra todo canto. Pro sol, pra todo canto. Sim. Claro que vou, já que você não me leva pra canto nenhum. É, você já foi. É, né? Fazer o quê? Tem que fazer, tem que gastar dinheiro como eu gasto mesmo, tá certo? Vai pro shopping. Me diga uma coisa. É. Tu vai dormir na cama da gente ou vai comprar outra? Ih, lasquei. Eu vou comprar outra pra quê? Se a cama tá novinha. Tu não vai nem me respeitar de dormir na minha cama, Rolinho, Godu. É. Ah, tá bom, né? Fazer o quê, né? É. Já tô morto mesmo. Me diga uma coisa, e minha roupa? Tu vai dar pra ele vestir? Claro, rapaz. Com a minha história, você não deixou nem eu morrer. Esse cabra safado. O seu Chico do Coco tá por aí, rapaz. Chico do Coco, esses cabra do Nordeste, rapaz. Eles é por ali, lá. E a mulher ficou viúva muitos anos e ela resolveu se casar, só que ela queria um homem perfeito. Aí botou um anúncio no jornal, né? Olha aí. Procura um homem que não bata em mim, que não fuja de mim e que seja bom de cama. Todo homem que aparecia tinha um problema e ela nunca quis e tal. Passou, ela esqueceu do anúncio, quando foi um dia a campainha da casa dela tocou, quando ela abriu. É. Tinha um cara no chão, sem os braços, sem as pernas. Olha aí. Ela olhou e disse, o que é que o senhor está querendo? É uma esmolinha? Ele disse, não, eu vim por causa do anúncio. Mas o senhor acha que o senhor é qualificado? Senhor, claro que eu sou. Se eu não tenho um braço, eu não vou bater na senhora, né? É. Se eu não tenho perna, eu nunca vou fugir da senhora. Se como é que eu vou saber que o senhor é bom de cama? Vai. Se a senhora acha que eu toquei na campainha com o quê? Aê, cabra safado. Bom, agora são 5 e 11, música, Brasil! Brasil! Eita, porrozão! Esse ano é de cabra rabo. Eu fui dançar um forró lá na casa do Zé Nabo. Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabo. E um mandão de mulher, sanfoneiro, tudo diabo. O forró tava gostoso, era forró de cabarra. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Nunca mais eu vou perder. Como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Aquilo é que é forrózão de cabo a rabo. Vixe, como tem mulher, mestre que o gaúcho de cabaceira tá aqui na pasta cheia de mel. É forró de cabo a rabo, minha gente. Eu fui dançar um forró lá na casa do Zé Nabo. Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabo. Tinha um mundão de mulher, safoneiro, fundo de diabo. O forró tava gostoso, era forró de cabarra. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo. Vixe, como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Mas eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo. Era poeira subindo, era aquele poeirão. E os cabas não deixavam o Zé Nabo ao chão. Ele chamou o soldado e o soldado chamou o cabo. E o forró continuou e foi forró de cabarra. Vixe como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo. Vixe como eu tô feliz, olha só como eu tô pavo. Aquilo é forró de cabarra. Thank you.

esses cabas não saíam daqui quando existia 92 aqui. A FM Metropolitana hoje está no outro, né? Mas a Metropolitana FM ainda pertence a Mogi das Cruzes, tá? Ela, quer dizer, eu não sei direito, mas na época 92, se quiser de Camargo e Luciano, nos anos 90, não saía daqui. Até Raul Seixas vinha aqui na década de 70, né? Eita, como tinha artista aqui que vinha nessa emissora, né? E ele saiu pra tomar café, ninguém nem sabia que era José de Camargo e Luciano, né? Aí quando pegou a fama, quem não queria conhecer igual Roberto Carlos no começo, vinha se hospedar aqui na estância ali dos Reis, ali não tinha aquelas casas, ali era um hotel, estância do Reis, tem história de Mogi, né? Roberto Carlos, o tempo da Jovem Guarda, tempo daquela música, estou amando loucamente a namoradinha. Eu morava em Recife, olha aí, rapaz, eita coisa boa. Tempo do Calhambeque, do Cinca, DKV, do Gordino, lembra do Gordino? Tio Gordino e tio Dolfine, né? Olha no Google, eu tive um Dolfine, é um carrinho pequenininho, ele era da Chrysler, é isso? É da Chrysler, é o Dolfine, o nome é Dolfine e o Gordino, né? O Dolfine era três marchas pra frente e o Gordino quatro, né? Então os carrinhos que você... Eu ia pra Biritiba às vezes com ele, né? Assim, de madrugada, passear, esticava, metia o pé, não tinha carta, rapaz. Aquela época, década de 60 e cacetada, pisava tudo, dava pra fritar até um ovo no motor, viu? O motor era atrás, né? O Dolfine. Aqueles que me conhecem sabem muito bem da época, né? Falando aqui pra você mais uma vez aqui do Agibank. O Agibank é onde você toma emprestado aquele dinheirinho, né? Com aquela taxa de juros menor do mercado e tem mais. Não importa se seu nome está no SPC ou Serasa. O que importa é que você é aposentado e pensionista do INSS, né? E recebe o LOAS também, né? Pode ser de qualquer cidade, onde estiver me ouvindo, Porá, Salesó, Piritiba, Bertioga, São José, qualquer lugar aí onde você estiver me ouvindo aí, cidade de Poá, qualquer lugar, vem conhecer o Agibank, que é a menor taxa de juros do mercado. O Agibank é a cara do povão, a cara do aposentado. Não importa, já falei, se seu nome está sujo no SPC ou Serasa, não importa, tá certo? E a menor taxa de juros do mercado. Tem mais, menos de 4 horas você está com dinheiro na mão. Vem fazer o seu cadastro aí, mas não esqueça, hein? Para você ganhar o prêmio surpresa, eu vim aqui em nome do programa Baiano do Jegue. Olha, bom dia, eu vim aqui conhecer o gerente aqui do Agibank, que é o Elton aqui. Ah, o baiano do Jegue mandou vir tomar um café com você, eu tô precisando de dinheiro, hein? E aí, sua mulher, mas você vai, seu nome tá sujo. E daí, seu meu nome tá sujo? Você esqueceu, minha querida, meu docinho, minha cocada de coco, que eu sou aposentado, que eu recebo luas, tá bom? Venha para o Agibank de segunda a sexta. O Agibank fica aqui em Mogi das Cruzes, ali na rua Doutor Paulo Fronten, 341. Vou te explicar como é que você vem, que você é de fora, né? Tem gente que vem aqui na rádio perguntar onde que era o Agibank. É muito fácil. Pergunta assim, onde que é a igreja matriz, a igreja de católica, a grandona, a igreja de Santana, fica em frente à Praça Coronel Almeida. Então a igreja está na esquina e o Agibank na esquina, não tem o que errar, tá bom? Mais uma vez o endereço, rua Doutor Paulo Fronten, 341. Olha o telefone. Alô, Gibê, que documento que eu tô levando aí para fazer o cadastro aí que o baiano do Jegue falou e coisa e tal, né? O telefone lá do Agibank que é 47-25-3379. Vou repetir, tá? 47-25-3379 ou 47-25-3380, tá bom? E não esqueça, eu vim aqui em nome do baiano do Jegue. Eu quero dinheiro o mais rápido possível, tá bom? Tan, taran, taran, tan, tan. Mandando um abraço aqui pro doutor Melquides Machado Fortella, que foi vice-prefeito do Valdemar Costa Filho. Hoje ele é diretor da Policlínica aqui em Mogi das Cruzes. É um cearense muito gente boa, muito arretado, que nem diz o nordestino, né? O que, que é arretado? É coisa boa, seu menino, tá bom? Padaria Copacabana abriu já às 5 horas, hein? O cafezinho lá é da hora, hein? Fica ali na rua Doutor Paulo Fronten. Não, opa, Copacabana? Não. Fica ali na rua Doutor Deodato Wertheimer. Isso, né, o nosso amigo o Dalton, né? Tô falando errado aqui. Tá certo aí, ó. Esquina com a Rua Ipiranga. O telefone é o 4799-41-38. Vai tomar café que já tá aberto. Desde as 5 horas da manhã, tá bom? Ai, ai, ai. Agora são 5h25. Música, Brasil! Brasil!